le movimento na esquina de tio. Será que tá pegando ali? Sei lá, mano. Volta a boca. É, mano. Só de longe dá pra ver luzes vermelhas girando, intimidando e perguntando onde mora fulano e ciclano. Informação, cê está louco, ajudaria pra lá. Herói só tem no gibi, rajada no corpo e se pá. O crime é evolutivo, assisto, vejo, admito. Só que de uns tempos pra cá, se não chegar tá esquisito. Eu sei, mas não pensei, eu nem falei, só registrei. Criminosos de atitude, passa um pano e dita lei. O lado oeste de Campinas é suspeito. Pilantra que toma tapa na cara e tiro no peito. É pelo certo, né? Vida, cuida da sua. Trabalhador não fica tomando teco no meio da rua. Ó só, é, razão eu sei que tenho. Metal com 15 por dinheiro, nessas partes eu me detenho. A molecada não tem medo, mete o ferro, nem esquenta. Arregaça a cabeça da madame nojenta. Nem tenta argumentar pra que cê viu na viela. Sem trampo, sem dinheiro, sem comida na panela. Aí que o bicho pega, é, vai ver qual que é. Andando de a pé, com dois no migué. Confira se quiser, opa, mas pera lá. Quem vem ali, eu tô ligeiro de quebrada. A noite tem Judas sorrateiro. Já nem me ligo, desavença, conflito, tô fora. Mas dependendo dos fatores, a gente saca sem demora. Popô, quem foi que errou, não derrubou, ele sacou. Encardido, bicho usado, maquinado, se mandou. Fumaça sobe na esquina, cheiro do beck agradável. Eliminando a neurose de uma forma bem saudável. Vai sendo a goela, meu caro, fica bem no pia. E o ladrão que faz sua vez, chega só no sapatinho. Os tiros assusta de longe, fazer o que nesse tom? Vi uma pá indo nessa, achando que tava bom. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, dobre a língua, pilantra, já não macei. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, desacerto no crime, compadre, é daquele jeito. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, dobre a língua, pilantra, já não macei. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, desacerto no crime com vagem daquele. Quem é o suspeito? Não sei. Então, quem é que sabe? Será que está num jatinho ou então na Coab? Na biqueira ao lado, ali do meu barraco. Ou será que são ditadores de dentro do Senado? Nosso país quase morto em decomposição. A podridão aqui pede igual corpo no caixão. Quem é você pra falar alguma coisa de mim? Você não paga minhas contas, vacilão, sai daqui. Correndo igual louco procurando saber quem é o suspeito, sou eu ou você? Sinistro, infelizmente, ninguém admite. Polícia prende o favelado, mas faz parte da elite. Na verdade, o traficante paga imposto pro gambé. Pra continuar na atividade, firme e forte de pé. Se para numa barraquinha e não come de graça, manda roubar o estabelecimento e tá feita desossar. Te digo, não vale a pena ter rabo preso com polícia. Se você pisar na bola, eles acabam com a sua vida. Passo pelo gambé, de cabeça erguida, irmão. Porque pra esses putos não devo satisfação. Parei pra pensar, e essa foi a conclusão. Tapar o sol com a peneira, truta não é a solução. Realista até o talo, por isso eu não me abalo com os ataques que ocorreram em 14 de maio. Quer comparar a cadeia do gringo com a nossa? Prisão sofisticada, mas a nossa é uma bosta. Não tem comparação, mó superlotação. A ira do excluído invade sua mansão. Na febre, na fúria, representante da favela. Preciso me manter forte, não posso dar goela. Chora, playboy, implora por paz. Isso aqui não é o inferno, o capeta quer mais. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, dobre a língua, pilantra, eu não aceito. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, desacerto no crime, compadre, é daquele jeito. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, dobre a língua, pilantra, eu não aceito. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito? Cê vê direito, desacerto no crime, compadre, é daquele jeito.